Yeah, atrás, 2013. Yeah, cílice da escuridão, procurando evolução. Yeah, se liga nessa, o bicho da escuridão. Yeah. Somos seres da escuridão, procurando evolução. Temos que combater a todo tempo, essa é a nossa missão. É normal a solidão, é o fardo que carregamos. Talvez o castigo pela desobediência ao sarcástico tirano. Carregamos a rejeição, não atraímos as coisas belas. Não podemos nos apegar, pois o amor sempre deixa sequelas. Yeah. Somos demônios, a nossa dívida deve ser paga. Talvez em outra existência voltaremos com uma menor carga. E mesmo assim seremos lembrados do que somos e da onde viemos. Não somos iguais aos seres humanos normais com os quais convivemos. Sofremos e choramos, lamentamos por não poder viver. O sentimento mais sublime, infelizmente temos que esquecer. Yeah. Me sinto assim, a peça que não se encaixa. Eu não encontro meu lugar, o porto segura onde a mente acalma. Eu preciso acreditar que alguém está observando todas as minhas ações, analisando e anotando, pra que no final de tudo eu possa ser libertado desse doloroso sacrifício. É caro o preço que está sendo pago. Eu não estou arrependido, eu não penso em desistir. Só estou derramando meu lamento, eu preciso refletir. Me acalmar e tentar isolar a depressão impregnada em cada célula do meu corpo robusto, completado pela presença da asa. Me leva pra todo canto, mas não tem muita eficiência, pois do meu maior inimigo ela não pode evitar a presença. Às vezes eu me pergunto o que ganho em troca disso. Eu sempre fico me perguntando. Eu olho a minha volta, as pessoas se comunicando, sorrisos trocados, as vibrações estão se completando. Eu maldito no alto do prédio, sabendo que nunca vou ser objeto de interesse dessas pessoas. Eu vou sofrer. Eu não posso me matar, pois pra mim não adianta. Voltarei pro mesmo lugar, o mesmo peso, a mesma lança, travada no peito pra me fornecer a dor necessária, pra que eu tenha ódio do mundo inteiro e viva sempre a vida amarga. As pessoas me dão saída, mas elas não entendem o que eu passo. Não entendem o que eu sinto, não entendem todo o meu passado. Os olhos enchem de lágrimas, mas eu não posso chorar. Eu não posso me distanciar e pensar em fracassar. O jeito é sobrevoar a cidade cinza e observar os outros indo e vindo. A vida tem que continuar. Ninguém consegue me ver e sentir a minha presença. Eu sempre passo despercebido, ninguém sente a minha ausência. Eu preciso me desfazer da maldição que colocaram sobre mim, talvez combatendo o mesmo mal do qual um dia eu me inseri. Não posso contar com ninguém, pois todos eles estão abaixo, preocupados com seu próprio caminho que já foi traçado. Esse karma é só meu, dele eu não posso fugir, nem sequer desanimar, pois alguém me deixou aqui.